A próxima edição do Repórter Costa do Sol, logo mais à 1 da tarde. Até lá. Repórter Costa do Sol. O departamento de jornalismo da Rádio Costa do Sol em ação. Você bem informado. Repórter Costa do Sol. Oferecimento Águas de Juturnaíba. Furtar água é crime. Essa prática está prevista no artigo 155 do Código Penal. Denuncie e ajude a combater essa fraude ligando para Águas de Juturnaíba pelo 0800 725 0265 ou 3201 1010. Águas de Juturnaíba.